manhã que chegou, os príncipes se uniram, traíram o justo, com dor o coração ferido. Judas arrependido trouxe o peso da culpa, 30 moedas de prata, um preço que não valeu. Ó rei dos judeus, em tua dor me encontraste, levaste a cruz, por amor te entregaste. Teu sangue, ó Cristo, em mim me redimiu. Em meio à escuridão, a luz do teu amor. O silêncio falava, acusado de amor, e a multidão clamava. Barrabás foi solto, mas tu, ó Salvador, recebeste a cruz do mundo, o grande Redentor. Ó rei dos judeus, em tua dor me encontraste, levaste a cruz, por amor te entregaste. Teu sangue, ó Cristo, em mim me redimiu. Em meio à escuridão, a luz do teu amor brilha em mim. E ao clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Sentimos a dor, mas a vitória já chegaste. Véu rasgado, vida nova, a esperança renascer. Em teu nome, Jesus, podemos viver. Ó rei dos judeus, em tua dor me encontraste, levaste a cruz, por amor te entregaste. Teu sangue, ó Cristo, em mim me redimiu. Em meio à escuridão, a luz do teu amor brilha em mim. Ó rei dos judeus, em tua dor me encontraste, levaste a cruz, por amor te entregaste. Teu sangue, ó Cristo, em mim me redimiu. Em meio à escuridão, a luz do teu amor brilha em mim.